@açaídaluana_nova_friburgo. WhatsApp 988-368970. Obrigado pela sua audiência. Você está na Rádio Solares FM.com. Aconteceu no esporte, está no Esporte News. As brabas do Corinthians fizeram história no último domingo, dia 12, ao golear o Palmeiras, as meninas do Verdão, por 8-0 na Neoquímica Arena e avançar na final do Paulistão Feminino. Isso porque se trata de um placar mais elástico da rivalidade. Aconteceu no esporte, está no Esporte News. Tá ligado? Tá na Rádio Solares FM.com. Padaria e fábrica de bolos, Dona Lia. Tortas salgadas, bolos, pães, pudins e aquele frango assado acompanhado de guarnições. Padaria e fábrica de bolos, Dona Lia. São receitas que vêm de vó, mãe e filhas. Padaria e fábrica de bolos, Dona Lia. Entrada do loteamento Solares, no bairro de São Geraldo. 998-06-8797. Tá ligado? Tá na Rádio Solares FM.com. RE Mercado, ponto alto da economia. Temos um açougue moderno, setor de laticínios com produtos diversos e hortifruti. Aceitamos todos os cartões de crédito, vale alimentação e refeição. Dividimos suas compras em 3 vezes sem juros. Rua Presidente Vargas, 135, no coração de Olaria. Acompanhe as nossas promoções nas redes sociais. 992-42-1693. É promoção que você quer? Vem pro RE. Rádio Solares FM.com, a rádio que toca todas as gerações. SAF apresenta o maior sorteio de fim de ano de todos os tempos. Sorteio do SAF Sou da Sorte de fim de ano. R$50 mil em prêmios. Participe e concorra a bicicleta elétrica, fogão, iPhone, notebook, geladeira, prêmios personalizados e muito mais. Se cadastre na plataforma online clube.soulvantagens.com.br. Resgate o seu número da sorte e participe do sorteio de fim de ano do SAF. SAF, o seu amigo de todas as horas. Você está ouvindo a Rádio Solares FM.com de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, para o mundo. Você é cliente SAF, mas ainda não faz parte do Soul Vantagens? Não perca mais tempo. Novo clube de benefícios é exclusivo para os associados. A plataforma online te oferece um montão de descontos, vantagens, sorteios e muito mais. Faça já o seu cadastro no site clube.soulvantagens.com.br ou procure a loja SAF mais próxima de você. Grupo SAF. Amigos fazem planos. Rádio Solares FM.com. Top Gás. Na compra do seu gás, você concorre a outro. Parcelamos em 3 vezes sem juros e aceitamos Pix. Trabalhamos das 8 horas da manhã até as 21 horas. De segunda a sábado e domingos até as 13 horas. Telefone WhatsApp 998414229. 998414229. Top Gás. Aqui tem mais energia. Minha bênção! Viagens para Canção Nova e Aparecida do Norte é com a caravana do Mariozã da Rádio. São 12 parcelas de R$ 65,90 no seu cartão de crédito. Saída às sextas-feiras, às 6 horas da manhã. Retorno no domingo, às 15 horas. Ligue agora para o Mariozã da Rádio, 999-940601. Venha viajar para a Canção Nova e Aparecida do Norte com a caravana do Mário Zanda Rádio, 999-940601.

você sendo lindo, sou travado. Vem que vergonha, e o posto 24 horas é o point dos largados. Olha eu virado bebendo por ela e o povo abastecendo, indo pro trabalho. Curtiu, vai fazer barulho, aê. Alô, toca aí. Ah, eu adoro esse programa. Beijando minha boca, me passando mel, resolveu meus problemas dentro de um hotel. Tava tão gostoso que até deu medo e eu surtei. Tinha você nas mãos, mas eu não segurei. Não vou mentir, confesso que eu me achei. Falou que não voltava e eu não botei fé. Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim. E eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Ai, ai, ai, ai. E eu surtei. Tinha você nas mãos, mas eu não segurei. Não vou mentir, confesso, mas eu me achei. Falou que não voltava e eu não botei fé. Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, vou te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, vou te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja, a mão pra cima você vai, vai. Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, vou te arrancar de mim. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim. Meu Deus, tem dó de mim. Alô, toca aí, detonando suas tops pra você. E o melhor de tudo é que você que tá mandando ver. Não sai daí, daqui a pouco tem mais. Ei, locutor, toca aí! Tá ligado? Tá na Rádio Solares FM.com. Girando com a notícia, as notícias pra você. Uma reunião com integrantes da Fornatur, Fórum Nacional dos Secretários de Dirigentes Estaduais de Turismo, deu a largada na última sexta-feira ao segundo dia da agenda do ministro do Turismo, Celso Sabino, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Na ocasião, o titular da pasta defendeu esforços conjuntos por avanços no setor, a partir do trabalho integrado do governo federal e da Embratur, junto às unidades da federação aos municípios. O ministro Celso Sabino reforçou o convite para que todos os estados e Distrito Federal participem no Salão Nacional do Turismo, que será realizado de 15 a 17 de dezembro em Brasília. Girando com a notícia, as notícias pra você. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida e a santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Rádio Solares FM.com. No seu Dion 106.3 FM. Está habilitado ou habilitada e está com medo de dirigir? Nós da Dirija Segura ajudamos vocês. São psicólogos e instrutores especializados em treinar a sua mente a perder o medo de dirigir. Nossos veículos são novos e assegurados. Venham vocês recém-habilitados para a Dirija Segura. 992-1499-69. Participe da nossa programação e ganhe brindes. Para participar, é só enviar um áudio informando o seu nome, cidade, bairro onde mora e fazendo o seu oferecimento para quem está ouvindo a Rádio Solares FM.com. E boa sorte! Anota aí! 22 999940601. 22 999940601. Empadas M e Silva, a melhor de olaria. São vários sabores: frango, frango com catupiry, brigadeiro, beijinho, goiabada e muito mais. Sim, estou falando da Empadas M e Silva. Disque Delivery 997-79-2917. Muito obrigado pela sua mensagem. Estou na Rádio Solares FM.com. Para ouvir é só clicar em cima da Rádio Solares FM.com. No seu rádio, em 106.3 FM. Como está a sua visão? Nós da Ótica KF cuidamos de seus olhos. Temos todos os tipos de armação pelo valor de R$100 e cobrimos o valor da concorrência com garantia de 1 ano. Fazemos exames de vista e sua receita não fica retida em nossa ótica. Ótica KF 999-931290. Rua Ernesto Brasílio, número 45, Rua do Antigo Fórum, no centro. Ótica KF 999-931290. Ótica KF, nós cuidamos de seus olhos. Kelly e a equipe KF aguardam por vocês. 999-931290. Giro News. As primeiras notícias do Brasil. Tsunami meteorológico atinge o litoral de Santa Catarina e provoca pânico. Vídeos compartilhados em redes sociais esse fim de semana mostram tsunami meteorológico que atingiu a praia de Cardoso, em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina. As imagens mostram ondas repentinas e volumosas avançando sobre a praia no último sábado por volta das 16. Giro News.

Viagens para a Canção Nova e Aparecida do Norte é com a caravana do Mariozã da Rádio. São 12 parcelas de R$ 65,90 no seu cartão de crédito. Saída às sextas-feiras, às 6 horas da manhã. Retorno no domingo, às 15 horas. Ligue agora para o Mariozã da Rádio, 999-940601. Venha viajar para a Canção Nova e Aparecida do Norte com a caravana do Mariozã da Rádio, 999-940601. Para os novos talentos da música, você ouve a sua música aqui na Rádio Solares FM.com. É só nos enviar e convidar os amigos, vizinhos e parentes para compartilhar a Rádio Solares FM.com e curtir a sua canção. Máquinas de costuras e aviamentos é com Oeste Máquinas, pioneira na cidade e em toda a nossa região. 999-616085. Temos todos os tipos de máquinas para vendas, peças e manutenção. Oeste Máquinas, 999-616085. Rua Prefeito Gustavo Lira, 47 Olaria, Nova Friburgo. Oeste Máquinas. RádioSolaresFM.com, a rádio que toca todas as gerações. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie 999-940601. Escolha o Mariozã da Rádio, o único que põe o seu produto em evidência, o seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie com Mariozã da Rádio, 999-940601. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora e ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, depois se acalma, mas nunca agradece. Você tem tudo e não me dá. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende. Você ganha e não me ajuda. Você canta e não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama dos maus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isso. Mas se está alegre, não me deixa participar de sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considero tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que lhe peço com humildade. Você subiu na vida? Pisa nos menos favorecidos. Se não subiu, descarrega sobre mim toda a sua ira. Você não tem tempo para nada, nem ao menos para pensar em mim. Você quebra tantos galhos para amigos, mas não tira um espinho de minha testa. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha vida é tão triste por sua causa. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você abaixa os olhos quando o superior lhe fala, mas não levanta os mesmos olhos quando eu falo do meu amor. Você fala das pessoas e não sabe que conheço toda a sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos na vida. É forte, mas que pena. Embora não admita, sei que você tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende do meio de seus amigos. Você não sente vergonha de se despir perante alguém, mas sente vergonha de tirar a sua máscara diante de mim. Você corre com seu carro, mas nunca corre para meus braços. Você costuma, às vezes, falar do que fiz, mas nunca me deu oportunidade de falar o que você fez. Você é um corpo no mundo, Eu sou o mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate à sua porta e pergunta: tem lugar para mim na sua casa? Na sua vida? No seu coração? Eu estou presente nessas palavras que, por curiosidade, você começou a ouvir. Eu sou Jesus Cristo. Quero apenas que você me aceite. Agora! Agora! Agora! No seu rádio! No seu rádio! As mais, mais! Aqui você ouve as melhores! As mais, mais! As 15 mais! Produção e apresentação, Fabiano Farias. Se liga aí! No seu rádio! No seu rádio! As mais, mais! Oi, turma! Chegamos por aqui com as 15 mais com você, sempre com você. Dia de terça-feira, véspera de feriado, sim. Hoje, dia 14 de novembro de 2023. Comemora-se hoje o Dia Mundial das Diabetes, Dia do Bandeirantes e Dia Nacional da Alfabetização. Tamo juntos por aqui, trazendo super sequência das 15 mais. Eu sou o Fabiano Farias e agradeço você pela companhia, pela audiência e pela sua amizade. Quem abre a nossa sequência de hoje, PH e Michel com Fred e Fabrício cambaleando. Tem por aqui Léo Chaves com Gustavo Lima, Me Segurou, Maiara e Maraísa, Narcisista. E ainda João Neto e Frederico com Murilo Rufi, Porque Eu Presto. Começa agora às 15, mais, se liga aí. Mais músicas, mais você. Número 15. Nunca vi solteira não beijar na boca. Eu nunca vi solteira não sair da rua. Eu nunca vi voltar por cima ter olheira. Porque cê tá fazendo mal pra você mesma. Foi por essa vida que trocou a nossa vida. Zero tentativa de se adaptar. Parece um passarinho que não quer voar. Tá cambaleando pra voltar, forçando o dedo pra enviar quem ainda me ama. Visivelmente sabe dar sem eu não andar. Se a saudade soprar, cê cai na minha cama. E tá cambaleando pra voltar, forçando o dedo pra enviar. Essa vida que trocou a nossa vida, zero tentativas de se adaptar. Parece um passarinho que não quer voar. Da cama aliando pra voltar, coçando o dedo pra enviar quem ainda me ama. Visivelmente esvandida se eu não andar. Se a saudade soprar, se cai na minha cama. Cambaleando pra voltar, coçando o dedo pra enviar quem ainda me ama. Visivelmente sua vida sem eu não anda. Se a saudade soprar, cê cai na minha cama. Cambaleando pra voltar, coçando o dedo pra enviar quem ainda me ama. Visivelmente sua vida sem eu não anda. Se a saudade soprar, cê cai na minha cama. No seu rádio. No seu rádio. As mais, mais. Número 14. Ei, Léo! Menos de um mês solteiro, cheio de contato, passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto, todas muito fácil. Faltava aquela que falava não na minha cara, que não obedecia aquela que mandava. Mal sabia ela que quanto mais batia, mais me consertava. Quanto mais fugia, mais me segurava. E seguro. Fez da cama um palco sujo. Eu dei um show de sedução. Mirou pro quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou. Salve de palmas. Ai, bebê. Temos vidas solteiras. Cheio de contato, passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto. Tudo muito fácil. Faltava o quê? Faltava aquela que falava não na minha cara, que não obedecia aquela que mandava. Mal sabia ela que quanto mais batia, mais me consertava. Quanto mais fugia, mais me segurava. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. Mirou no quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. Mirou pro quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou. Mais, mais. Número 13. Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades. Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando me deixa e sai. Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu que tava comigo, que tava te amo. Falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério. Não sei se eu eu te entendo, seu louco. Já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde. Tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Que eu não sei que as mais do dia. Número 12. Pra mim, que coloquei meu sentimento numa transe, que só transe fim. Deve pra mim, ser teu sinal que ia me machucar e eu fui mesmo assim. Seu e sem que resta. Te perder vai fazer menos mal. Te ter meio fica meio tchau. Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso. Meu beijo é todo seu e sei que é resto. Cê sabe porque não sou um amor na sua vida. Essas garrafas que cê bebe, mas que essas camas erradas que cê amanhece, só não consigo dar o troco que eu quero. Sabe por quê? Porque eu presto. Eu valho mais que essas garrafas que cê bebe, mas que essas camas erradas que cê amanhece, só não consigo dar o troco que eu quero. Porque eu presto. As mais no seu rádio. Só as melhores, as mais tocadas. Número 11. É um tal de terminou, tá terminado. Com você não perco mais minha dignidade. Porém depende o grau da saudade. Na frente do povo, passado é passado. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Mas é o que tem. Eles é igualzinho doce de festa. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. No fim da noite até pra casa leva. Tá bombando no Ribeirão Preto. Só quem já pegou você, joga na palma da mão, joga na palma da mão. Gustavo Mioto. Terminou, tá terminado. Porém, depende do seu atual. Com você não perco mais minha dignidade. Porém, depende do grau da saudade. Na frente do povo, passado é passado. Mas na sua frente, vontade eu não faço. Quero viver. Eis é igualzinho, docinho de festa. Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega. Vem, vem, vem, vem. Eis é igualzinho, docinho de festa. Quando mais, mais. As mais, mais no seu rádio. Número 10. Suas amigas com a voz feliz da vida e eu sofrendo ali. Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história e jogando nos ares. Te troquei pelos bares. Há dois dias dormindo no carro, a cerveja e o cigarro é minha companhia. Finalmente eu encho o tanque da mente ou o tanque de gasolina. A sua saudade chegou, paga terapia com garçom, montou as coisas nos lugares. Te troquei pelos bares. É isso aí, Lanzo! Sala e disse, sai daqui. Toque solteiro pras suas amigas, com uma voz feliz da vida e eu sofrendo ali. Foi como se o teto desabasse, se rasgando nossa história, jogando nos ares. Te troquei pelos bares. Há dois dias dormindo no carro, a cerveja chegou tarde a terapia, com garçom botou as coisas nos lugares. Te troquei pelos bares. Te troquei pelos bares. Há dois dias dormindo no carro, a cerveja e o cigarro é minha companhia. Meu salário tá no finalmente, eu encho o tanque da mente, ou o tanque de gasolina. Saudade, chego tarde à terapia, com garçom botou as coisas nos lugares. Te troquei pelos bares. Às 15 mais, no seu rádio, número 9. Se eu disser que alguém chegou em mim, quando disse oi, eu falei de você.